gente. Butterfly, beija-flor, tia, sem você, que vai ser desse jardim? Que vai ser do bem-querer dentro de mim? Juriti, butterfly, beija-flor, tia. Juriti, butterfly, longe de você, sempre aqui, toda noite eu esperei que você trouxesse o amor que encomendei. Juriti, butterfly, longe de você, quero ter o seu ninho preparado pra você dormir e descansar. Quero ser o retrato namorado pra você guardar e lembrar. Juriti, butterfly, beija-flor, tia, sem você, que vai ser desse jardim? Que vai ser do bem-querer dentro de mim? Juriti, butterfly, beija-flor, tia. Butterfly, longe de você.